Calcinha Preta, volume 9. No silêncio da noite eu acordo chamando seu nome, batendo forte o coração e os meus olhos chorando e as lágrimas molhando meu rosto. Então eu não consigo mais dormir, toda noite é assim, o meu pensamento em você. Forte o coração e os meus olhos chorando.